Rádio Verde. Um programa da Reciclagem Produtora de Sustentabilidade. Apresentação, Caco Rocha e Flávia Cunha. Muito bom dia, estamos no ar com mais uma edição da Rádio Verde nesse janeiro escaldante em Porto Alegre. Muito bom dia aos ouvintes e muito bom dia ao meu parceiro de programa, Caco Rocha. Bom dia, Flávia, bom dia a todo mundo que está com a gente. E não sei se está tão escaldante, eu estou preparado para ter mais calor, né, ainda, mas... 60 graus em Porto Alegre, vamos sim. Lá. Ah, tá bem, né? Mas enquanto isso, a gente vai tentando amenizar aqui com uma informação legal, com música de qualidade, pra deixar tudo mais sereno. Isso aí, quem quiser entrar em contato com a gente, Caco, como é que faz? Olha, pode mandar e-mail, né, pro imprensa@reciclagem.org. Pode também acessar lá no Facebook, né, no facebook.com/reciclagem. E também pode mandar um torpedo ou ligar para fazer a sua denúncia, nos elogiar, nos criticar, né? No 51-8440-3333. Então tá, e hoje a gente vai fazer uma viagem, né, por vários países, né, Caco, nessa conversa, né? Nós trazemos aqui para o estúdio um cara que é jornalista com experiência em vários países, um cara que não trabalha com ecologia, né, mas um cara que pode nos trazer uma vivência sobre o assunto, né? Márcio Pessoa, jornalista, daqui a pouco a gente fala mais sobre ele, né? E agora vamos então ao primeiro quadro do programa. Pensamento Verde. Então, a ideologia da sociedade industrial, com a sua adoração incondicional da máquina e da produção, é uma religião fanática, com fervor missionário e força de convicção como nunca houve na história da humanidade. Esta religião se considera a única verdadeira e não admite divergências, com todos os meios procura impor-se. Sua imagem e incentivos são tais que todos querem aderir. Divide-se a humanidade em desenvolvidos, os que já chegaram à atuação de plena industrialização, de consumo e de esbanjamento elevado, mas que nem por isso pretendem parar de crescer e desenvolver-se ainda mais. E os subdesenvolvidos, eufemisticamente também chamados de em vias de desenvolvimento, pobres diabos, tidos como atrasados, pois ainda não conseguiram integrar-se de corpo e alma na tecnologia desenfreada. Dirão os crentes do progresso ilimitado que novas formas de energia e substituições de matérias-primas com tecnologias ainda por inventar resolverão todos os problemas do crescimento. Mas basta aprofundar-se no estudo das alternativas propostas para compreender que, nas ordens de magnitude requeridas para o crescimento indefinido, os custos ambientais seriam ainda mais insuportáveis que os atuais. Então, o trecho do livro Manifesto Ecológico Brasileiro, Fim do Futuro, que é dos anos 70, e que foi publicado também no livro Sinfonia Inacabada, a vida de José Lutzenberger, da jornalista e escritora Lilian Dreyer, que está vendo lá na loja da reciclagem, né, Caco? Lá. Quem quiser saber, né, acessar a loja, pode acessar nosso site lá, que é www.reciclage.org/loja. Daí entra lá no Facebook, lá tem um aplicativo que dá todas... os produtos e todas as formas de aquisição, né? Porque cartão de crédito, débito, enfim. Todas as formas. Todas as formas. Muito bem. Esse aqui é um baita livro, né? Sinfonia Inacabada, que é uma biografia do José Lutzenberger e que no final traz alguns trechos de textos dele. E um desses foi aí que tem um texto que a gente achou que tem muito a ver com o programa de hoje, porque nós vamos acabar falando muito sobre essa questão dos países desenvolvidos e nos tais, né, subdesenvolvidos em vias de desenvolvimento, porque o nosso entrevistado de hoje, Márcio Pessoa, ele tem experiência na Europa e na África, principalmente. Então, tem uma coisa bem diferente, assim, entre a experiência dele nesses países, né? É muito diferente, inclusive, a questão da ecologia, como é que é tratado nos dois continentes, né? E, em homenagem à África, a gente fez uma seleção musical bacana aí, cara. Em homenagem, inclusive, até o Márcio, dá pra dizer, assim, a gente resolveu selecionar as músicas que contextualizam, né? E a ideia, então, é começar com o Bob Marley. Isso aí, vamos tocar, então. Vamos rodar. Música. right out of Babylon, and we're going to our father's land. Yeah, how good and how pleasant it would be before God and man, yeah, to see the unification of all Africans. Rádio Verde. Tá então, Bob Marley, África United. Um sonzinho que a gente escolheu aí pra falar de África, mas que também tem uma historinha aí, né, por trás. Mas antes então de começar a historinha, vamos apresentar o nosso entrevistado de hoje, né? Então hoje a gente vai estar conversando com o jornalista gaúcho, que já tá radicado na Europa há alguns anos, né, Márcio Pessoa, que divide seu tempo então entre a Alemanha e a Grã-Bretanha. No Reino Unido, desenvolve pesquisa de doutorado em estudos de desenvolvimento social. Lá, o foco de pesquisa é a democratização e sociedade civil na África Austral. Em Bonn, atua como jornalista na Deutsche Welle, uma das maiores emissoras de notícias do mundo, trabalhando com temas brasileiros e africanos. O convite, então, para atuar na Deutsche Welle surgiu a partir do destaque alcançado como repórter e produtor no Rio Grande do Sul. Seus 15 anos de jornalismo, teve diversas reportagens premiadas no Brasil e no exterior. A maioria dos reconhecimentos veio com matérias ligadas aos direitos humanos. Eu tive a honra de trabalhar com esse cara aí, uma das emissoras, né, Márcio Pessoa? Estão aí, né? Tem um pouquinho da história, eu participei aí, né? E na área acadêmica, além do doutorado em andamento, ele possui mestrado em Sociedade Civil e Governança Democrática na Universidade de Osnabrück, na Alemanha, com bolsa de políticas públicas e boa governança do Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico. E é legal falar isso, né, Márcio? Começar primeiro dando bom dia, né? E depois dizendo, né, que foi a partir do mestrado que tu começou a aprofundar essa tua vivência com a África, né? Exatamente. Muito bom dia a todos. Para mim é uma grande honra, é um prazer imenso estar aqui, porque o Caco vai se lembrar da época da faculdade, foi meu contemporâneo na faculdade de comunicação da URGS e da nossa militância pela rádio comunitária, pela liberdade dos meios de comunicação. E isso passou muito por vários projetos que a gente participou em rádio comunitária e jornalismo popular e tudo mais. Então, apesar de toda essa caminhada aí na grande mídia e também na mídia internacional, a gente nunca pode esquecer nossas raízes. E eu posso dizer que um grande laboratório e também fonte, digamos assim, do que eu acredito como comunicação, tá em estúdios de rádio comunitária. Então, é um prazer estar aqui e também parabenizar também pela essa luta toda. Bom, indo com relação à África, né? Eu acho que, pô, eu tô desde 2005, mais ou menos, com a Deutsche Welle, Eu acho que começou ali, porque eu fui direto no departamento africano da Deutsche Welle. Eu comecei a trabalhar com eles, um português diferente, português com outro sotaque e tal. Sotaque africano, um sotaque bem português também, ligado ao português de Portugal. E ali eu comecei a me interessar por África. Então eu acho que faz aí uns 8 anos que eu tô realmente por dentro dos assuntos, digamos, da política, da cultura, que acontece não somente no mundo lusófono, que a gente chama na África, que fala português, mas também na África como um todo. Acho que antes de a gente começar a falar do tema ecologia na África, eu acho que era legal contar aí para os ouvintes essa historinha aí que estava contando do Bob Marley aqui nos bastidores. Exatamente, essa música do Bob Marley me fez lembrar uma história que quando eu estive em Harare, isso aí foi em 2010, eles contavam com muito orgulho. É, o Bob Marley, assim que houve a independência do Zimbábue, que digamos assim foi a segunda independência, a primeira independência foi na década de 60 da Inglaterra, depois teve uma segunda independência que foi dos brancos, eles se tornaram independentes dos brancos, do regime do Apartheid, e nessa independência aí que aconteceu no final de 70, dos anos 70, lá por 1980, foi eleito o Robert Mugabe, que é o atual presidente, que hoje tem um regime bem discutido, uma característica bem autoritária, vamos dizer assim. Mas nessa época que ele foi eleito, foi um momento de libertação da Rodésia do Sul, que se tornou Zimbábue, né? Que é a Casa de Pedra, que traduzindo o nome do Zimbábue em Shona, que é a língua local, é Casa de Pedra. Então, nesse momento, foi um momento de muita euforia na África, né? Foi um momento pré-Mandela, bem dizer assim, no momento em que Mandela se torna, enfim, o grande libertador, vamos dizer, da África do Sul. Então, nesse momento surgia Robert Mugabe e Bob Marley foi, com certeza, com esse vínculo da negritude que ele tem, ele foi pro Zimbábue e fez um show histórico em Harare, afirmando a negritude, dizendo justamente que era um momento histórico para todos os povos africanos e conclamando os povos africanos a se unirem em definitivo. Então, tem também a música Zimbábue, né, que ele cantou em homenagem e tal, ao povo zimbabueno. Então, cantou a primeira vez lá. Não tenho certeza dessa informação, né? Eles dizem isso, que foi uma estreia, né? Mas uma estreia de luxo, digamos assim, da música. Mas foi um momento histórico que eles lembram com muito carinho do Bob Marley. Mas 30 anos depois, se vê um país bastante confuso na questão política, mas a gente pode falar. Pois é, primeiro eu queria perguntar, assim, vamos começar do começo, né, Márcio Pessoa? Sim. Porque a gente aqui no Brasil, de uma maneira geral, assim, até como um meia-culpa, assim, a gente vê a África como uma coisa muito única, né? E na verdade não, são muitos países com realidades muito diferentes. Eu queria começar te perguntando quais são os países que tu conhece na África e tentando puxar a brasa aqui pro nosso assado, né, da ecologia, o que que dá para falar sobre essa questão aí? Léo, que eu conheço, bom, eu conheço alguma coisa, né, são mais de 50 países, muitos países, muitos territórios, muitas línguas, muitos povos diferentes, é um mosaico riquíssimo. 50 países? E é um mosaico riquíssimo, né, de cultura. Mas onde eu estive, é dramática a situação de ecologia, né? Existe hoje uma penetração da indústria convencional, com muito plástico, muito metal, né? Não se trabalha somente com o orgânico, né? Embora haja, por exemplo, no setor agrícola, uma boa consciência, né, do que o veneno pode causar, por exemplo, uma luta de agricultores já muito conscientes em tentar lutar pela questão ecológica, pela agricultura orgânica e tudo mais. Mas isso, o setor agrícola é um baita de um tema, né, para ser falado na África, principalmente com relação a questões envolvendo a exploração da indústria alimentícia, né, para monocultura num país, numa região faminta, né, uma região com problemas sérios de crise alimentar. Mas enfim, indo para a questão africana, mais no cotidiano do cidadão urbano ali das grandes cidades, a gente tem carências absurdas em coleta de lixo. Basicamente se privilegia a coleta de lixo nas regiões centrais. Por exemplo, em Harare é impressionante, quando a gente caminha, quando a gente anda de carro por uma área mais alta, a gente consegue observar a cidade de baixo, por volta das 5 da tarde, são fumaças isoladas saindo por toda a cidade, por todas as regiões da cidade, linhas de fumaça, com a população queimando lixo, queimando resíduo. E ali tu vê absolutamente tudo, né? Você vê lata, plástico, tudo. Então, quer dizer, a coleta de lixo em uma região muito restrita, talvez, enfim, algumas quadras da cidade, só para dar uma limpada no centro, né, acaba resultando que não é uma coleta, obviamente não é uma coleta adequada, e o jeito que a população tem de se livrar dos resíduos é queimando, basicamente assim. muito diferente da realidade que nós temos hoje, né? Por exemplo, aqui mesmo no Brasil e até nos países da América Latina, que há uma coleta, digamos, não tão satisfatória, pode-se dizer, mas há coleta de lixo. Então isso é um problema dramático que eles vivem lá. A outra coisa realmente é a consciência do cidadão. Eu me lembro que na década de 80, eu vivi em Manaus, na década de 80, e eu me lembro muito bem, aqui em Porto Alegre também, da gente simplesmente abrir a janelinha do ônibus e tocar o que tiver na mão, o resíduo que seja. E é esse comportamento que se tem lá. Uhum. Exatamente esse, assim, tá bebendo água na garrafa pet, vai lá e toca fora, não interessa onde tu esteja. Se seja numa região que tu tá cruzando o país com uma rodovia, sozinho, praticamente isolada, ou se tu estiveres numa região urbana. Qualquer coisa que tu consome ali, eles consomem muito plástico, eles comem muito salgadinho, a criança se alimenta muito com salgadinho, sorvetinho, né, suquinho produzido das formas mais malucas que tu pode imaginar, mas enfim, todo o resíduo ali que eles têm na mão, um carro, um ônibus, né, é tocado na rua. Não tem coleta, não tem consciência, assim, digamos assim, e também não tem lixeira, né? Vamos dizer assim, muitas vezes, não vou dizer em todo lugar. Uhum. Isso na África que tu tá falando. Eu tô falando da África, eu tô falando das regiões urbanas e das regiões, assim, uhum, rurais. Né? Eu não sei porque tu tinha comentado com a gente fora, né, que o avião, né, o avião levava, era muito mais do que uma viagem espacial, assim, né, te levar de um local ao outro. E daí quando tu falou isso, da África, que lá eles queimam lixo... Aqui, e pensando na Alemanha, assim, eu penso que seriam quase três estágios de consciência ecológica, assim, né? Não sei se dá pra fazer uma inferência assim. De consciência ecológica, de consciência urbana, e vou dizer pra ti que Porto Alegre me apavora. Ué. Porto Alegre me apavora. Mas a gente pode tocar nisso aí em outro momento. O que a gente constata é, realmente, essa história do avião, eu fiz uma analogia com uma máquina do tempo, né? Mas não dá pra dizer, eu acho muito radical, sabe, colocar que são atrasados, estão nos anos 80, anos 70, isso aí é um absurdo, né, um absurdo completo. É um outro ritmo, uma outra lógica de civilização, né, de cultura, vamos dizer assim, não é nem civilização, de cultura, vamos colocar as palavras na forma correta, né. Então eu não me arrisco a dizer, assim, eu reservei pra ti, assim, parece uma máquina do tempo. Mas numa situação de, tipo, tu passar por estruturas, digamos assim, precárias, infraestrutura precária, de rodovia, de tudo, sabe? E chegar num inverno, assim, onde tudo é... Um inverno alemão, assim, onde tudo é termicamente perfeito, onde tudo funciona, né? Onde todas as máquinas mais modernas do mundo, em termos de aviação e de controle de passageiros, existem. Então isso aí te dá uma noção, meu Deus, eu tô realmente em outro mundo. Parece que tu é um terráqueo e saiu pra, enfim, pra um outro mundo altamente evoluído e habitado. Mas até uma coisa que comentam, que essa questão ecológica é uma das grandes salvações que podem acontecer, exatamente esses, entre aspas, não desenvolvidos, não adotarem esse modelo de desenvolvimento, vamos dizer assim, ocidental, e buscarem uma outra forma de desenvolvimento, né? Então... O mais confuso no estudo, parar pra pensar sobre isso, é que as nações que têm o maior poder econômico ditam as melhores formas de reciclagem, enfim, né, ditam o que é mais ecológico hoje em dia. Então isso aí é meio confuso, são os que mais poluem e ao mesmo tempo, né? Às vezes, se tu fores observar essa poluição que existe na África, né, ela está totalmente ligada aos países desenvolvidos, né, à indústria, ao poder econômico. Então, por exemplo, se fala muito em ajuda ao desenvolvimento hoje. Né, ajuda ao desenvolvimento. Eles usam esse rótulo toda hora, ajuda ao desenvolvimento. O Brasil gosta de usar cooperação com o desenvolvimento, mas é a mesma coisa. Então tu acaba pensando que existem formas de ajudar que não são necessariamente só botando dinheiro ali no governo para desenvolver projeto social. Né? Eles poderiam também pensar, poxa, eles têm um problema grave aqui com resíduo. Quem sabe a gente não ajuda isso aí? Quem sabe a gente não começa a trabalhar com o governo, por exemplo, campanhas, né, de conscientização, por mais modesto que seja, porque as condições são, às vezes, muito complicadas, né, para tu chegar aí e conscientizar o povo, para uma mobilização pela ecologia. As pessoas, às vezes, não têm básico, né? Uhum. Então, o que vem mesmo de uma embalagem plástica ali tem que ser comido antes de ser pensado em alguma outra coisa. Né? Então, é um trabalho delicado, mas é um trabalho de longo prazo e poderia ser começado. Pois é, eu ia te perguntar, primeiro, assim, dessa essa questão até dos estereótipos que tem, né, em relação à África, assim, né, algumas idealizações que a gente faz no imaginário, e principalmente porque sai muito pouca coisa na grande mídia, né, a gente quando decidiu te entrevistar, eu fui lá fazer as minhas pesquisas pelo Google, assim, e sai muito pouca notícia sobre a África, né, na mídia, na grande mídia brasileira, né. Uma das coisas que eu ia te perguntar primeiro, assim, sobre essa questão de estereótipo, né, essa questão da fome na Etiópia. Quando me falam da Etiópia, pode ser uma grande ignorância minha, mas é o que me vem à cabeça, aqueles movimentos que tinham para se terminar com a fome e tal. E aí tu já me comentou fora do ar que não é bem assim. Então eu fico pensando qual é o interesse de não se falar como é que é a situação atual da Etiópia, né? Eu não sei se é um interesse de não se falar. O que a gente pode ver hoje é que a Etiópia saiu daquela situação, daquela mobilização dos músicos americanos, We Are The World, né, dos anos 80. É um outro país, completamente diferente. Se ainda a movimentação para ajudar os etíopes com relação à crise alimentar, ela deve ser repensada. Hoje a Etiópia é um país estratégico, com muito entrada de capitais de várias partes da Europa, da China, principalmente da China. É um país em crescimento em termos de infraestrutura fantástico. Estive em Addis Abeba no final de novembro e eu constatei isso aí, é impressionante. Mas existe aquela insatisfação social, claro, o povo desempregado, um governo extremamente autoritário. As pessoas passam realmente necessidades, né? Tem um salário pequeno, né? Claro que pode ter situações realmente de fome mais no interior do país, claro que pode ter, mas aquela situação dramática que havia nos anos 80, não existe. Isso aí pode ser visto na Somália. Uhum. Isso pode ser verificado na Somália, onde não existe um Estado, que é também um país que faz fronteira. Eu estou referindo a Somália porque realmente está ali no que a gente chama de chifre da África aqui no Brasil, que faz fronteira com a Etiópia. É um país que não tem Estado, praticamente, é um Estado sustentado aí pelos países europeus e que tem a guerrilha Al-Shabaab, aquela, que são as milícias que querem tomar o Estado e querem desestabilizar. Ali, sim, tem muita gente, uma crise humanitária absurda, assim, e aí são questões as mais diversas, inclusive crise alimentar. Inclusive, no final do ano, no início do ano passado, teve uma onda de refugiados lá por causa da crise alimentar, gravíssima. É que me chamou a atenção, principalmente seca. Porque... Seca. Principalmente por causa da seca. Mas é porque eu achei um blog, a última atualização do ano passado, em português, pedindo dinheiro para as vítimas da fome na Etiópia. Isso é que me deu uma apavorada, até porque tu me falou, né? Que lá eles não falam português, né? Então é um blog não, que não é de lá. Falam aramaico. E a questão ali é o seguinte, quem sou eu, né? Para dizer que eu sei tudo sobre a Etiópia. Mas... eu não sei, se tem alguma organização pedindo dinheiro, deve inclusive mostrar a região onde está passando, os dados, né? Para que a gente realmente tenha mais elementos sobre isso. Se fosse para Somália, eu pensaria, sim, é coerente. E tem, assim, o que tu tem de dá para referir de referenciais positivos, assim, com a questão ecológica na África que tu percebeu, assim? Aquela coisa da preservação da natureza, das árvores, dos animais. Isso aí tem realmente uma mobilização grande, governamental, tem uma tríplice fronteira, que é o grande Limpopo, que fica na África Austral, que é a fronteira ali do Zimbábue, da África do Sul e de Moçambique. Essa região, por exemplo, é um exemplo interessante de preocupação ecológica dos governos. Existe uma política governamental para que realmente os animais ali e as pessoas consigam visitar, né, aquela região com sustentabilidade e tudo mais. É claro que eles ainda sofrem o problema de desmatamento e falta de controle. Desmatamento e falta de controle, principalmente. Tem muita madeira sendo contrabandeada, principalmente para a China, e falta de controle completo. Outro problema também são dos rinocerontes nessa região que eu tô falando. Os rinocerontes, em função do chifre, do marfim, né? Existem muitos caçadores, né? E o comércio de marfim é muito intenso ali naquela região. Então, são dizimadas, manadas de rinocerontes. Marfim que é usado para quê? Não sabe? Marfim é usado para quê? Quem é usado marfim? Olha, eu acho que pode ser até para... É uma joia? Para várias coisas. É, eu acho que pode coisas. Ser pra, como joia para decoração, várias, objetos móveis, de decoração, talvez. É uma coisa um pouco longe aqui da nossa realidade brasileira, mas né? Bastante valiosa, percebe? Né? Sim, bastante até valiosa. Porque é uma coisa que realmente impacta, né? Eu te pergunto, o ouro é usado para quê? Marcador, por exemplo. O celular também. Celular. O marfim, ele é usado para basicamente objetos ornamentais, né? Então vamos dar um tempinho aqui no nosso bate-papo e vamos para mais um quadro do programa. Ecologia na mídia. Essa então saiu no site do Globo Online. Preocupada com o sedentarismo das novas gerações, a Inglaterra lançou uma campanha nacional para convencer as crianças a passarem mais tempo em contato com a natureza. A campanha, chamada The Wild Network, reúne 400 organizações entre escolas, grupos de escoteiros, empresas, ativistas e ambientalistas. Todos em torno do mesmo objetivo, convidar as crianças a trocar as telas do computador e da TV por brincadeiras ao ar livre. Lançada no mês passado, a campanha estimula a adoção de atividades tradicionais, mas cada vez menos praticadas pelas novas gerações, como acampamentos, por exemplo. Então a gente sai um pouquinho da questão da África e vai para a Europa e vê uma realidade diferente, né? Lá, assim, a tecnologia faz com que as crianças não brinquem mais ao ar livre. Quando eu li essa notícia, fiquei muito espantada, porque eu não sei, a minha infância aqui em Porto Alegre foi muito em contato com a natureza, assim, e pensar que tem que fazer uma campanha para estimular as crianças a fazer isso, né? É um contrassenso dessa era tecnológica, né? Eu vejo essa questão também. Bom, a questão de brincar ao ar livre, né, na Europa é complicada por causa do clima também, né? Difícil, bom, é verdade. Uma temperatura tão aguda, assim, tão extrema, tu colocar a criança pra brincar na rua facilmente, né? Uhum. Mas isso acontece. Eu acho que uma coisa que realmente me fascina na Alemanha é o contato com a natureza, né? Eles têm a preocupação realmente de colocar a criança desde cedinho em contato com a floresta, em contato com o rio, sabe? Eu percebo que sempre quando eles podem, eles acompanham, né, as crianças nessas atividades com a natureza. Isso aí me fascina um pouco. E uma outra notícia que a gente selecionou, que é da agência Reuters, daí a gente sai um pouquinho da Europa e vai para a Ásia, né? Uma situação muito grave está acontecendo lá, que são os sem-tetos que estão sendo recrutados para limpar o vazamento nuclear da usina de Fukushima, no Japão. A agência Reuters, então, apurou que recrutadores ganham cerca de R$240 por trabalhador contratado. É desse modo, então, que o Japão encontra pessoas dispostas a receber, às vezes, menos que um salário mínimo lá do país, para realizar um dos trabalhos mais rejeitados do mundo. O plano de limpeza do desastre tem um orçamento previsto de R$82 bilhões e enfrenta atrasos por causa de erros de planejamento e também, claro, pela falta de mão de obra. E quando eles não conseguem as pessoas, né, a matéria também fala disso, de que eles vão buscar a Yakuza como uma empresa de recrutadora lá pra ajudar as pessoas a convencer a trabalhar, por exemplo. Yakuza é a máfia japonesa, né? Aquela que a gente vê em filme, né? Não, ela existe, não é uma coisa de filme, né? De filme quando fala lá Kung Fu e tal, não sei o que. Não, a máfia tá lá atuando e participando de coisas, assim, pra mim foi muito grave isso, né, cara? Porque aí tu passa de um desastre que passa pela área ambiental e vai pra área social, né? Tá usando o rejeito da sociedade, que é o sem-teto, que não tem trabalho, que não tem nem onde morar. Ah, esses aí podem se contaminar, né, com a radiação. Azar, né? Não... Cidadãos de segunda classe. Isso é bem complicado, né? Vamos filmar música? Vamos, né? Vamos dar um tempinho. Acho que, na realidade, a gente tem que... Acho que todos os caminhos voltam ao passado, assim, né? Então, essa coisa de desenvolvimento, às vezes, que talvez o desenvolvimento seja retornar, assim, pra trás, né? E eu tô falando isso também pra anunciar a próxima música, que eu nem imaginava que eu um dia tocaria essa música num programa de rádio, mas que também é uma produção desse nosso amigo aqui, que é jornalista, é escritor, é doutorando, enfim, né? Nosso amigo, que é o mais importante... Que nós vamos ouvir, então, a música da extinta Tábula Rasa, né, Flávia? Isso aí, que Márcio Pessoa foi vocalista. Espetáculo. É a banda que anda fazendo ensaios por Porto Alegre aí, quem sabe, né, um dia não volta, sim, né? Essa música em particular, assim, eu sempre acreditei que seria um hit, assim, do rádio. E isso realmente é uma surpresa, pessoal. É. Então tá, vamos ouvir. Nunca foi tão simples. problemas raros, a rotina de assuntos complicados. E nunca foi tão simples como agora. Essa é a Rádio Verde no ar. Estava ouvindo então Tábula Rasa, Nunca Foi Tão Simples. Banda do Caque, o cara, vocalista Márcio Pessoa, nosso entrevistado. Surpresa. Uma grande surpresa, uma armadilha aqui. É. O lançamento no rádio. Desestabilizar o entrevistado. Então, nosso entrevistado, então, que é esse jornalista gaúcho com experiência na Europa e na África. É, e vamos, antes de começar a fazer essa viagem aí, né, que nós estamos fazendo pelo planeta, Márcio Pessoa, a gente vai falar um pouquinho da África antes de ir para a Europa, né? Eu ia te perguntar sobre um post que tu escreveu no teu blog, né? Qual é o endereço do teu blog? www.blogdopessoa.wordpress.com. Então, tu foi escrever um post criticando um programa Globo Repórter que mostrou Moçambique. Conta pra gente como é que foi essa história. Não, é que, na verdade, para mim é uma surpresa muito positiva ver uma equipe de reportagem brasileira nos países africanos, né? Porque justamente pela carência de informações que nós temos aqui no Brasil. E o que me surpreendeu foi que, até descobri pela minha família, como eu tava prestes a viajar a Moçambique, teve uma pessoa da minha família que falou: "Ei, teve um programa que saiu há 3 dias atrás, um Globo Repórter sobre Moçambique." Daí eu, que fantástico, né? Os caras estão falando de Moçambique nesse momento crítico de relacionamento que o Brasil tem com Moçambique. Tem várias empresas brasileiras lá, projetos governamentais lá muito criticados pela sociedade moçambicana organizada e tal. Eu falei, que bom, né? Quer dizer, o eleitor brasileiro, o contribuinte brasileiro vai saber onde o dinheiro público está indo. O dinheiro público brasileiro está indo para o exterior. Então eu fui ver o Globo Repórter sobre Moçambique. Olha, o que eu escrevi ali foi muito desabafo, mas eu vou dizer, assim, a reação das pessoas foi fantástica mesmo, né? Quer dizer, não sou só eu que penso, acho que o cidadão brasileiro se sente mal informado e o cidadão moçambicano se sentiu também que a informação poderia ter sido mais qualificada. Eu fiz alguma crítica sobre o programa, mas também tem que ser comedido, porque o Globo Repórter tem que se saber para que serve o Globo Repórter hoje. Ele deixou de ser um programa genuinamente reportagem, né? A reportagem tá só no nome, né? Exatamente. Então tem que se analisar tudo isso. Mas o que eu fiquei impressionado ali é que realmente se vendeu Moçambique para turistas brasileiros que têm dinheiro ali, para bancar aquela história que não é tão barata. E se foi pouco crítico com relação ao Brasil hoje em Moçambique. O Brasil hoje em Moçambique, ele continua ainda sendo o brasileiro continua sendo um povo feliz, um povo alegre, mas, poxa, a gente vai analisar as empresas de comunicação que chegam lá em Moçambique, descrevem o problema da segurança pública em São Paulo para o cidadão de Maputo, quer dizer, não tem absolutamente nada a ver com a realidade deles. E eles ainda dizem, pô, vocês são um povo muito feliz, para mim é o povo mais feliz do mundo, mas como vocês são violentos, né? Quer dizer, é isso que nós passamos no que se refere à mídia. Como que se refere? Aí sim, aí as pessoas que militam pela sociedade civil, né, os militantes e tal, as pessoas mais engajadas na sociedade, já realmente não tem nem o lado simpático do brasileiro, assim. Eles tentam resgatar isso quando conversam com o brasileiro. Na verdade, eles estão vendo as ações da Vale do Rio Doce, estão vendo as ações dos grupos de construção, estão vendo as ações do governo brasileiro em parceria com grandes corporações internacionais para a produção de alimentos lá no país, um país que tem crise alimentar. Então, tudo isso aí são pontos críticos de pouca informação que o Globo Repórter ou qualquer equipe de reportagem poderia contribuir para esclarecer, até por ser brasileiro. Sim. Né? Uhum. Isso aí eu senti falta. É apenas uma crítica, assim, que eu acho que a reportagem contemplou um lado ali turístico, bonito, que é um país lindo, maravilhoso, que deve ser visitado, mas também esqueceu de falar do Brasil, né? A presença brasileira atual em Moçambique. Aproveitando então que a gente está fazendo essa análise aí da mídia, né, Márcio Pessoa, vamos viajar um pouquinho aqui para a Europa e falar sobre a atuação da Deutsche Welle, né, nessa parte de jornalismo ambiental, que até nos deu essa dica, né, de que o site da Deutsche Welle tem notícias bem bacanas sobre essa área ambiental, que é uma área que é muito difícil de conseguir informação em língua portuguesa. Exatamente. Né? A gente vai atrás, procura e tal. Eu tenho esse costume, assim, né, de fazer uma varredura pelos sites de notícia, procurando notícias de meio ambiente. E sai muito pouca coisa. São umas coisas, assim, às vezes, que não são tão interessantes de se falar, assim, de se comentar, né? Umas coisas meio... não tem uma visão crítica por trás, né? E eu quero comentar aqui uma notícia que eu selecionei, que é falando sobre o Brasil, né? Porque o serviço brasileiro da Deutsche Welle... Feito por brasileiros, né? Isso é importante acrescentar, que vai se ler, não vai se ler em alemão, né? Vai se acessar lá, www.dw.de/brasil/português para o Brasil, acho que é essa a rubrica, mas é fácil de localizar. E ali tem informação em língua portuguesa feita por brasileiros. Pois é, uma das notícias que fala, então, é sobre um assunto que quem acompanha aqui nosso programa já está cansado de escutar, né? Que é a tal da Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Será que o Brasil vai conseguir fazer o que está no papel? Então, né? Agora já chegou o ano da política, né? A gente estava ano passado falando, né? Ah, é até 2014. Estamos em 2014. E aí a matéria da Deutsche Welle falando que a meta de extinguir os lixões até 2014, ela esbarra em pequenos municípios. Que o plano era deixar o Brasil livre de depósitos de lixo sem tratamento, mas muitos municípios, sobretudo no Nordeste, não devem cumprir o prazo. Entre as razões, a falta de cooperação com os estados e de planos de resíduos sólidos. Eu achei a matéria muito legal, muito bem contextualizada e principalmente está falando que a gente trouxe aqui o exemplo positivo do estado do Rio de Janeiro, né, Caco? Uhum. E ele está dizendo que no Rio de Janeiro o governo do estado está se posicionando para auxiliar os municípios. E que no restante do Brasil o que acontece é que os governos dos estados... Ah, não, não é com a gente. Lixão é com os municípios, vão se virar sozinhos. Aí não funciona. Depois não funciona. Né? Não, não existe cooperação, daí complica o negócio. Ficam ainda no ranço, talvez, político-partidário, né? Uma coisa tão atrasada, né? Pois é, e agora a gente pode começar a falar sobre essa questão do lixo, da reciclagem na Europa, Márcio. O que dá pra se dizer, assim, né, com uma pessoa que mora, né? Tu mora atualmente, tu tem duas bases, né? Tu mora no Reino Unido e também na Alemanha. O que dá pra dizer, principalmente sobre esses dois países, sobre essa questão da reciclagem? Eu acho que na Alemanha, que foi onde eu mais vivi, dá pra dizer que pra nós e pra o cidadão estrangeiro no geral é bem complexo, assim, fazer reciclagem, mas eles fazem já faz parte do cotidiano. É minucioso, é muito assim. Minucioso, é complexo porque é minucioso, né? Se separa lá o plástico, né, da garrafa PET, se separa o leite, o longa-vida, a caixinha, as caixinhas de suco, né, tudo tem seu lixo, né, o plástico, a caixinha de suco e os resíduos aí que eles dizem aí, os restos de lixo, né, que daí vem o orgânico e também se mistura com, às vezes, um papel lá, algum lixo que não dá pra aproveitar, que não tá, uma folha que não tá inteira, vamos dizer assim, tá? Daí, lá no lado de fora da casa, e isso eu moro, agora vou voltar a morar em Bonn, de forma mais fixa, uma cidade de 300 mil pessoas, mil habitantes, um pouquinho mais. Eu já morei em várias partes da cidade e eu nunca senti a carência de um container perto da minha casa onde se separa o vidro, por exemplo. Né? Existe um container específico onde se tem lá, o cidadão sai de casa com todos os vidros que coletou durante um mês, sei lá, durante um período, e vai lá, tem o espaço num container gigante lá pra tu colocares o lixo, o vidro transparente, o vidro marrom, o vidro verde, né? Eu digo cor, coloração. Sim. Né? E também lá um lado que onde tu colocas o plástico. Tem também, às vezes, bem pertinho de casa ali, um lugar onde tu colocas as tuas roupas que tu não usas mais. Então, e aí, mensalmente ali, existe também o que eles chamam de resíduos de imóveis, né? Que seria, ou melhor, de móveis, que seria assim, a televisão que tu não usa mais. Tem um momento, assim, é avisado pra toda a comunidade, ó, tal dia é o dia que nós passaremos pra recolher o lixo, né? Esse lixo mais doméstico, que, digamos assim, esses aparelhos que você não usa mais. Então ali vão móveis, mesas que tu não usa mais, colchões, sofás, televisores, né, rádios, enfim. Isso realmente é uma mobilização, né, para cuidar dessa questão da reciclagem. É que a gente vê, então, assim, essa questão das políticas públicas muito atuantes. Exato. E que acabam beneficiando a questão da ecologia. Né? É a responsabilidade, né, do setor público, né, que lá é cumprido. É um país que tem uma tradição de um governo, né, desde o final dos anos 80 para toda a década de 90, foi uma mobilização dos verdes, né, o Partido Verde. É, que esteve no governo e que realmente fez esse pulo, né? Na Alemanha. E também é um país que também vivia a questão do lixo e vive também a questão da ameaça do lixo nuclear, por exemplo. Eles vivem essa questão muito de perto ainda, né? São questões abertas ainda, né? Mas aquela época, uns 30 anos atrás ou 20 anos atrás, se vivia também o drama dos rios que eram sujos, né? E eles também mobilizaram muitos recursos para limpar alguns rios importantes, como o Rio Reno, por exemplo, né? Lago de Constância. Mas daí sempre o componente que funciona aí é o Estado, né? Com certeza. Mobilização do poder público, mas também de ativistas, né? É importante colocar a sociedade civil nisso, né? Movimentos ecológicos sempre conversando com isso. E quando encontra no Estado uma cabeça, onde existe um canal de comunicação, né? Onde existe um canal com ideias semelhantes, a coisa vai, né? Sim. É, fiquei pensando quando tu falou ali de que tem um dia que as pessoas podem botar fora os seus móveis, né? Olha só que legal, porque isso aqui em Porto Alegre só se critica, né? Ah, tem gente que atira o sofá dentro do arroio dilúvio. Tá, mas não tem uma política da prefeitura pra dizer assim, não, olha só, em tal dia a gente vai recolher. Aí as pessoas não sabem o que fazer, elas vão lá e atiram, né? Claro que tem a falta de consciência, mas também tem essa coisa da dificuldade, né? Pra tu fazer as coisas. E aí as pessoas acabam optando pela solução que parece a mais simples. E aí dá esse problema aí no dilúvio ali, que é uma tristeza, né? Que se pensar que, sei lá, nos anos 50, eu acho, né, cara, que a gente tava pesquisando, que as pessoas tomavam banho ali, pescavam ali, né? Aí tu olha hoje em dia, puxa, né? É um cartão postal feio da nossa cidade, assim, né? Vamos então pra mais um quadro do programa? Rádio Verde apoia. Então essa matéria inspiradora é do site Ciclo Vivo e tem uma, é uma baita ideia para implantar ciclovias em cidades com vias de transportes comprometidas. O arquiteto inglês Norman Foster apresentou um inovador projeto de mobilidade urbana para Londres. Chamada de Sky Cycle, a ciclovia aérea tem aproximadamente 220 km de extensão e percorre o mesmo caminho das principais linhas de trem da capital inglesa, integrando o transporte público ao uso das bicicletas. Inicialmente classificada como um projeto utópico, a via suspensa tem capacidade para transportar mais de 12 mil ciclistas por hora e poderá sair do papel nos próximos 20 anos. Baita notícia, hein? Baita notícia que me faz lembrar direto o aeromóvel, né? É, eu acho impressionante. Na minha opinião, assim, honestamente, agora, a minha opinião, assim, de Márcio Pessoa, assim, cidadão, eu acho um dos cases de atraso em termos de mobilidade urbana mais absurdos dos nossos tempos, em todo o mundo, a questão do aeromóvel. Quer dizer, uma história que já deveria ter saído no papel e deveria estar muito mais ativa há 30 anos, mais ou menos, 25, 30 anos, não conseguiu sair do papel por algum motivo que a gente não consegue entender. Talvez seja o mesmo motivo que a gente está com os carros atolando as nossas ruas e as nossas rodovias, quer dizer. Talvez seja esse mesmo motivo. Mas é um case interessantíssimo de fracasso de mobilidade urbana. Até podia começar ali uma ciclovia aérea, né? Exato, não querem fazer o aeromóvel, façam uma ciclovia, pelo menos. Né? Tem o aeromóvel agora muito discreto, né? Muito pequenininho ali que vai até o aeroporto, não tem? Mas é só pra Copa. Pois é, e que é muito pouco, né? Pra se pensar em termos de todo o trânsito de Porto Alegre. Me dá uns ciúmes, né? Como porto alegrense, né? Tu vê a Indonésia, eu acho, que tem um aeromóvel, quer dizer, Índia comprando aeromóvel. Meu Deus, o negócio tá na nossa casa, na nossa cara. Desde que eu me conheço por gente aqui em Porto Alegre, eu vivo com aquele experimental ali perto do gasômetro ali. E eu sempre perguntava, mãe, o que é isso? Isso é o aeromóvel. O que é o aeromóvel? Tá, e tem uma outra também, uma Rádio Verde apoia. Lá o pessoal da Colmeia, de Araranguá, eles estão querendo reproduzir um projeto famoso lá de um coletivo da Holanda chamado Provos, né? Que são das bicicletas violetas. Então, na Holanda, em 64, esse coletivo estava querendo implementar o plano das bicicletas brancas. Então eles queriam distribuir inicialmente 20 mil bicicletas na cidade. Mas isso obviamente foi negado pelas autoridades, que também são que nem as de Porto Alegre, que não gostam muito de ciclismo. Mas o pessoal atuou, não se deu por vencido e pintou 50 bicicletas de branco e elas foram distribuídas em Amsterdã, né? E qualquer pessoa poderia pegar elas, usar e depois devolver. Pois bem, então agora em Araranguá, lá o pessoal da Colmeia, lá do nosso amigo Rafael Rainer, tá tentando fazer o mesmo. Então, fazer um projeto para distribuir 50 bicicletas, daí agora distribuindo na cor violeta. E com uma campanha de conscientização, então, de que as pessoas possam usar essas bicicletas e de forma coletiva, né? Então, o objetivo é que as bicicletas estejam na rua a partir de maio e a gente deseja sucesso aí, vamos continuar acompanhando aí, de repente ventilando essa ideia, assim, Porto Alegre não viraria, assim, né? Pois aí, é, temos então também um outro Rádio Verde apoia, que é de uma história que a gente está acompanhando há bastante tempo, né, Caco? Que é essa luta lá da galera dos catadores de Uruguaiana, Vitória de Uruguaiana, a gente até fez um programa sobre isso, e rolou então no final de dezembro mais uma reunião dos catadores com representantes da prefeitura. Começaram então a surgir alguns componentes político-partidários que podem prejudicar o andamento do que foi acordado ainda em novembro. O fim do lixão na cidade e o início da coleta seletiva. Uma questão digna de nota é que ainda não está tendo uma atenção muito forte do Executivo Municipal com a Associação de Catadores da cidade. Essa informação que a gente tem lá direto, né, com os contatos do Caco Rocha com o MNCR, né? É, pra quem não sabe muito, a gente acompanhou isso é uma questão específica de Uruguaiana, que tem um lixão muito grande há muitos anos, e mais de 40 anos não se faz nada para esse lixão, e houve uma mobilização do movimento pelo Facebook, até nós participamos lá e se conseguiu comprometer o prefeito a ceder um espaço, a apoiar as famílias. Então foi a princípio o que a gente chamou de uma vitória, mas agora começa nos desdobramentos, assim, começa a aparecer uns empecilhos aqui, uns empecilhos lá, mas esperamos que a coisa ande, né? Só tem as coisas, assim, de quem que vai tirar proveito político disso, né? Então essa é a notícia dos bastidores aqui. Aí, a gente vai se acompanhando essa questão e a gente tá de olho, né? O prefeito Luiz Augusto Schneider, a gente não vai esquecer essa história, né? Rogério Barbosa, como estamos de tempo? Vamos pra música ou dá pra fazer mais um bate-papo? Então tá, vamos chamar a música então aí. Rammstein. América? Em homenagem ao nosso amigo que está na Alemanha. Ah, tá. Essa música dessa banda alemã, que é uma crítica ao imperialismo dos Estados Unidos e uma ironia, então, com o fato de um país que afirma ser defensor da democracia, dos direitos humanos, da liberdade de expressão, impor o idioma inglês. Então, os caras estão cantando em inglês. Vamos lá. We're all living in America, America, it's wunderbar. We're all living in America, America, America. We're all living in America, America, it's wunderbar. We're all living in America, America, America. Wenn getanzt wird, will ich führen, auch wenn ihr euch alleine dreht. Lasst euch ein wenig kontrollieren. Ich zeige euch, wie's richtig geht. Wir bilden einen lieben Reigen. Die Freiheit spielt auf allen Geigen. Musik kommt aus dem Weißen Haus. Und vor Paris steht Mickey Maus. We're all living. Und wer nicht tanzen will am Schluss, weiß noch nicht, dass tanzen muss. Wir bilden einen lieben Reigen. Ich werde euch die Richtung zeigen. Nach Afrika kommt Santa Claus. Und vor Paris steht Mickey Maus. We're all living. Rammstein, América. E vamos de imediato, então, ao último quadro do programa. Ecologia Radical. Então, hoje a gente vai apresentar os eco-idiotas, né? É bem comum a gente identificar os ativistas e pessoas preocupadas com o meio ambiente de forma pejorativa, né? Os eco-chatos. Esse apelido é certamente derivado do pensamento daqueles que defendem o desenvolvimento a qualquer preço. Entretanto, até pode ser verdadeiro em alguns casos. Ecochatos normalmente têm discursos enfadonhos, pouco claros, chatos de verdade. Observa-se um nível de dificuldade incrível nas pessoas com consciência ecológica de se comunicar de forma clara e objetiva para defender os ideais de preservação ambiental. Mas isso também pode ter uma relação com outro tipo de eco, que são os eco-idiotas. Então, a partir dessa semana, nós vamos tentar descortinar os segredos da mente desse tipo de cidadão, começando pela sua característica mais marcante, né? A de que os eco-idiotas querem salvar o planeta. Não que a preocupação com o meio ambiente não seja importante, talvez seja das questões mais relevantes. Entretanto, entender que devemos salvar o planeta é uma total inversão da verdade e uma grande audácia antropocêntrica. Ora, o planeta existe há bilhões de anos e irá continuar existindo mesmo depois de uma hecatombe nuclear, que esperamos que nunca aconteça. Agora, a raça humana é intimamente dependente dos recursos e do meio em que a gente vive. Uma chuva mais forte tem demonstrado quão frágil é a humanidade. Outro ponto é que a ideia de que devemos salvar o planeta é a completa inversão da ordem natural das coisas e deriva de uma triste visão de que o homem é o centro de todas as coisas. Só um idiota pode bradar tal tipo de besteira, porque em primeiro lugar nós não temos como salvar o planeta, simplesmente porque nós somos muito menores e insignificantes do que todo esse imenso ecossistema. Mas fundamentalmente nós temos que cuidar do planeta para salvar a nós mesmos. Não é o planeta que precisa de ar puro, água limpa e alimentos. Nós que precisamos. Então, para que você pare de pensar como um eco-idiota, só precisamos readequar um pouco melhor esse pensamento. Nós temos que salvar a nós mesmos e as futuras gerações. Então, se você for um eco-idiota, não se chateie. Eles estão mais perto da gente do que a gente imagina, podendo estar inclusive atrás desse microfone. Nós todos somos meio eco-idiotas, perto de toda a riqueza existente por trás dessa verdadeira sinfonia da vida. Então vamos continuar aprendendo todos e ouvindo a Rádio Verde. E aqueles que não se preocupam com a ecologia, Caco? As pessoas podem se perguntar, né? Bom, esses são só idiotas mesmos, meus caros. Até semana que vem. Então tá, a gente se despede então dos ouvintes. Agradece a presença aqui do Márcio Pessoa. Dá o serviço aí do teu livro, Márcio Pessoa. Ah, exatamente. Estou lançando o livro Banguela, maior operação policial do sul do Brasil. Vai ser na Palavraria, na terça-feira, dia 14 de janeiro, às 18 horas. A Palavraria fica ali na Vasco com a Fernandes Vieira. Eu convido a todos que estiverem ouvindo a comparecerem lá. É um prazer receber a todos. Esse trabalho aqui durou aí uns 6, 7 anos para sair e ser publicado. Então tá, lá estaremos. Então... E também pode dar uma conferida no site lá, que tem pra conhecer melhor o livro, né? Que é www.banguela.net. Então tá, a gente se despede então ouvindo um Pearl Jam. Só que... I don't need anyone, don't need Ha ha ha!